O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Hoje, como sempre, contamos com os nossos ouvintes que amam ouvir Norberto Kepp, psicanalista, presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, que tem um método trilógico de tratamento, falando para vocês. Aliás, uma coisa eu gostaria de comentar aqui com os senhores. Nós falamos em medicina psicossomática, nós falamos em psicologia, em psicanálise, mas eu gostaria de ressaltar que Kepp criou uma nova ciência e um novo método. A ciência que Kepp criou, ela tem os seus fundamentos na psicanálise tradicional, em muitos conceitos da filosofia, da metafísica, da própria psicologia, uma outra coisa, possivelmente. Mas a psicologia profunda que Kepp desenvolveu, ela faz o estudo das causas profundas dos problemas interiores do ser humano e sua relação com a vida social. Essa integração de uma psicopatologia, doença psicológica, e a sociopatologia, a doença na sociedade, nunca tinha sido feita. Então, Kepp viu a unidade que existe entre a doença do ser humano interferindo na sociedade e vice-versa. E como o ser humano pode fazer para se desenvolver, para curar, para terapizar, tratar essas doenças, tanto no ser humano, nas doenças psíquicas, orgânicas e sociais. Então, quando a gente fala em terapia ou terapias complementares, a gente fala em psicanálise, vamos supor, a psicanálise, ela estuda o inconsciente, né? Ela visa estudar o inconsciente. Uma homeopatia, ela quer ajudar os pacientes fazendo ativando, né? Energizando alguns elementos, algumas substâncias. A reflexologia usa da teoria da energética no ser humano, os seus meridianos, os seus pontos, né, energéticos, e pode ser usadas agulhas na acupuntura, as mãos na reflexologia e na massagem, que são os instrumentos de tratamento. Na crenoterapia, por exemplo, o instrumento de tratamento são as águas minerais medicinais. A hidroterapia, as águas são usadas para um tratamento também terapêutico, assim, de doenças, de dores, males assim, de postura, relaxamento, estresse. Qual é o principal instrumento que Kepp utiliza? Porque Kepp tem um tratamento, uma terapia, assim, à parte, ela é um novo tratamento, ela não é a psicanálise tradicional, é menos ainda a psicologia clínica, e também não é uma terapia alternativa. A terapia de Kepp é uma terapia psicossomática que vê o indivíduo como um todo psicofísico e que usa um instrumento mais precioso que o ser humano tem e que, ao mesmo tempo, é o menos usado até agora, que é a consciência. Kepp usa da conscientização da psicossociopatologia e a conscientização no sentido geral para curar as doenças. E, gente, funciona muito mais do que água, do que massagem, do que acupuntura, do que homeopatia, do que haloterapia, do que qualquer outro método. E nós temos a consciência no nosso interior. Ela é uma dádiva preciosíssima. E, ao mesmo tempo, essa atitude de rejeitar a consciência está causando distúrbios seríssimos no nosso sentido psíquico, nas nossas doenças físicas. Recentemente, uma faculdade no Rio Grande do Sul comprovou em laboratório aquilo que Kepp já vem ensinando há muito tempo, que a vida psíquica, as emoções, agem diretamente no DNA. A oxidação provocada pelo estresse afeta diretamente o nosso DNA, provocando doenças, degenerando o DNA. E através da conscientização, então, nós podemos regenerar o nosso DNA. Vejam bem, é uma coisa incrível. Nós temos a consciência, é o melhor instrumento de cura. Essa é a técnica de CAP. Então, nesse livro De Olho na Saúde, o ABC da Psicossomática Trilógica, eu procuro aplicar esse instrumento de CAP na psicossociopatologia. Então, aqui eu falo do método de interiorização que CAP desenvolveu, eu falo da nossa vontade que está invertida, eu falo da onde que vem a nossa energia, a energia do amor, por exemplo, dando saúde. E que espécie de amor é esse que não é? Esse ame-se, autoestima, é uma coisa um pouco diferente. Por exemplo, esse desejo de fórmulas mágicas que o ser humano tem, né, de se curar com uma fórmula daqui, um passo dali, uma substância de lá. Eu falo, por exemplo, do problema de obesidade que está pegando feio no mundo, por que isso está relacionado com a nossa psicopatologia, as doenças mentais que estão mais crescendo no mundo, o que tem por trás disso. O tema, por exemplo, felicidade é mesmo fazer tudo o que se quer? O porquê da nossa agressividade, o fascínio da autodestruição, vivendo mais e melhor, quer dizer, a pessoa, como é que ela pode aumentar o tempo de vida e a qualidade de vida, né? Então, retardar o envelhecimento e os sinais de envelhecimento, porque uma pessoa mais conscientizada, ela tem mais tempo a juventude, ela fica bonita mais tempo, informa mais tempo, envelhece mais devagar, porque oxida menos as células. O nosso corpo revela o que não percebemos em nós. Eu falo aqui das alergias, como que as alergias são psicossomáticas. Por que que a pessoa tem medo de fazer o que é bom? A projeção, por exemplo, essa briga que tem entre pais e filhos, aliás, filhos e pais mais agora, né? Filhas e pais, alunos e professores, como resolver esses conflitos? Por que que os problemas da pessoa e as somatizações aumentam na época das festas? Falo aqui sobre essa questão do dinheiro na nossa vida, se mais ajuda ou atrapalha do jeito que a gente lida com ele, como ter mais sucesso, enfim, depressão, suicídio, reflexões sobre o câncer e algumas respostas aos leitores. Tudo isso está nesse livrinho ABC da Psicossomática Trilógica, que se chama De Olho na Saúde. Então, maiores informações no telefone 3032-3616, 3032-3616. Estamos aqui no Código 11 em São Paulo, na Avenida Rebouças 3819. Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Olá, Dr. Kepp. Você falou uma coisa assim muito interessante sobre a questão da psicossomática, que é o nosso trabalho fundamental, porque a nossa ideia é que o ser humano, ele não fica primeiro doente do físico. Que, aliás, todo ser humano tem doença física. Então, o professor Edmundo Vasconcelos, ele sempre me dizia: olha, Kepp, eu acho que primeiro a pessoa fica doente no físico, depois atinge o elemento assim cerebral, né, a mente. Eu sempre mostrei para ele que qualquer perturbação física tem relação com a mente, não ao contrário como ele pensava. Mas é interessante, viu, Cláudio? Eu vou te fazer agora essa pergunta, que diz respeito ao seguinte: por que que a pessoa, quando ela vem fazer análise ou procura um analista, um terapeuta, por que que quando ela tem qualquer problema econômico, a primeira coisa que ela pensa é suspender a análise para economizar? Então, Dr. Kepp, porque isso eu sempre vi acontecer com o senhor, nos seus clientes, com os outros clientes da clínica. Quanto mais a pessoa toma consciência da patologia dela, ela tem invertidamente a ideia de que a análise está prejudicando a vida dela, porque está trazendo problemas, como se estivesse trazendo problemas que ela nunca pensou que ela tivesse. Como se ela estivesse ficando pobre. A imagem dela, que ela tinha sobre si mesma, a idealização que ela fazia de si mesma, ela vai tendo que perder, vai se empobrecendo nesse sentido. Então, a consciência, que é a coisa mais importante, a vida psíquica, que manda em todo o resto da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida econômica, nossa vida social, nossos amigos, nossa felicidade, tudo depende da vida psíquica. E é isso que o ser humano menos dá valor. Imagine o senhor com essa ciência, ainda isso não está sendo ensinado em todas as faculdades, em todas as escolas. A psicossociopatologia é a ciência mais importante, a mais nova e a mais importante para o ser humano ver, ter, estudar. Agora, é como o senhor diz, pela inversão, a pessoa não quer perder essa ideia de grandeza, de megalomania. Ela é bacana, ela é a vítima, ela é a tal. Os outros são errados. Mas tem um fator aí super importante, né, Cláudia? Sim. Qual é esse fator assim? É que a sociedade, em geral, não dá muita importância à vida psicológica. Ninguém dá. E ainda então, pelo pensa contrário. Que é tudo sensorial, né? Isso. De maneira que a pessoa acha que fazer análise, fazer uma psicanálise, uma psicoterapia, é uma coisa de luxo, assim. Às vezes uma coisa de luxo, de pessoas economicamente bem situadas na vida. De elite, né, doutor Kerr? É, e não que não é um luxo, porque a psicanálise, a função dela, principalmente do nosso trabalho, é trazer a consciência que você tem um outro livro muito importante, Cura pela Consciência. Isso. Que se a pessoa tiver consciência, não da problemática física, né, que ela trata com medicamentos, com todo tipo de terapia fisiológica, operações e todos os meios, mas pode notar a pessoa que nos ouve que quando uma pessoa começa a tomar remédio, começa com doenças físicas, ela a vida toda vai ter problemas assim de doença. Por quê? Porque ela não viu a causa da doença física. Então, qual seria a coisa mais importante da existência? Esse contato com a estrutura interna, com a estrutura mental, que controlando a mental, a pessoa vai controlar a vida física, vai controlar as doenças, vai ter muito menos doenças e, principalmente, não vai ter doenças muito graves. E vai prevenir doenças, inclusive, né, doutor Kerr? Porque é importantíssimo. Vai ter uma vida mais em paz com a família, com os amigos e até mesmo, isso eu acho importante ver, tendo esse equilíbrio, essa atitude mais moderada, a pessoa vai começar a ganhar mais. Isso. Então, evitar gastar demais. E vai trabalhar melhor. É. Então, por que acontece isso, né? Eu sempre falo que o ser humano tem no interior dele uma vida assim muito melhor já pela herança, né? Já pela, vamos dizer, pela criação. Então, ele é criado, vamos dizer, em todo bem, beleza e verdade. E com a vida que ele vai tendo em sociedade, bom, ele já tem mesmo alguma inveja, vamos dizer, na base. Mas com a vida na sociedade, a vida desenvolvida no modo de viver, que a pessoa geralmente trabalha mais para o dinheiro e não pelo trabalho em si, para o desenvolvimento, a pessoa vai entrando numa defasagem. E esse elemento mais essencial, né, perfeito, vai sendo sufocado e a pessoa começa com todas as doenças que geralmente o ser humano tem. O ser humano é doente, né, desde que ele nasce até que ele morre. Agora, não é necessário ter doenças terríveis, fazer operações terríveis, até mesmo ter acidentes terríveis, até perecer mesmo. Quando ela se coloca num carro em alta velocidade, etc. Então, o que eu quero dizer, né? Que esse centro, a parte essencial da pessoa, como ela foi assim elaborada, criada, é uma parte de muita virtude, que a essência do ser humano é virtude. E se ela não age assim, conforme a virtude, conforme o bem, ela então vai se distorcendo esse elemento central e vai entrando então em todo tipo de problemas, em todo tipo de dificuldade. Eu posso até dar o exemplo, né? A questão na questão respiratória, questão assim de dificuldade respiratória, a pessoa que, vamos dizer, tem edema pulmonar, tem dificuldade nos brônquios, não é porque só a questão da poluição do ar, mas há um fechamento das artérias ali, dos brônquios, devido a uma atitude assim de muita contração, de muita censura que a pessoa faz. Então o ar não areja mais os pulmões, os brônquios, e a pessoa começa com asma até. Então na questão da doença, vamos dizer, do estômago, né? Questão das úlceras, questão do aparelho digestivo. A pessoa pode, de repente, começar com uma úlcera que pode se formar em meia hora. Se ela está numa dificuldade muito grande, a úlcera pode aparecer num espaço de tempo muito pequeno. Mas também, se ela descobrir o porquê psicológico que ela teve aquela úlcera, ou então mesmo uma azia, né? Um problema mais, assim, mais leve. Se ela descobrir por terapia, ela pode também, às vezes, numa sessão, amenizar tanto que resolva o problema. De maneira que a pessoa que não está realizando o bem, a verdade, até mesmo a estética, a beleza, é uma pessoa que está trabalhando contra ela mesma. Se a pessoa não é boa, por exemplo, um gatuno, né? Ele acha que ele vai ficar rico gatunando os outros. Ou então até esses gatunos que jogam nas bolsas, né? Que conseguem às vezes ganhar milhões, assim, pouco tempo de jogo. Mesmo que ele esteja ganhando uma fortuna de repente, ele não vai conseguir lidar com aquilo e vai se prejudicar muito. Os senhores sabem, né, que as pessoas que ganham essas boladas nas loterias, no espaço mais ou menos de 5 anos, elas jogam todo o dinheiro fora. Por quê, né? Porque a tendência do ser humano é mesmo essa, de estragar a vida. Agora, vamos ver as outras pessoas que estão aqui, falando com o Dr. Ademar, que ele atende tantas pessoas por dia e não sabe o que fazer, senão dar uns conselhos, né? Porque fazer psicoterapia, a pessoa não quer, quer remédio. O que o Ademar acha dessas questões mentais? Então, doutor Kepp, essa questão mental, né, psicológica, ela é muito importante. Porque a pessoa, às vezes, sem perceber, ela está usando medicamentos que está, assim, inclusive, piorando a vida dela, né? E ela, às vezes, pensa que é a doença, mas não é a doença, são os remédios. Eu vou citar o caso de uma paciente que veio, que ela, a primeira crise que ela teve de epilepsia foi com 8 anos de idade. Aí, averiguando, assim, mais profundamente a vida dela, ela falou que teve a crise depois que foi numa festa de criança, né? Se divertiu o dia todo, brincou, tomou refrigerantes, aí chegou em casa, aí de repente teve a crise, né? Aí eu tentei exatamente mostrar esse aspecto, né, dessa negação que ela fazia, um bem que ela estava tendo na vida dela, dessa alegria, né? Que por causa da inveja e da raiva que ela tinha entrado com a irmã durante a festa, alguma coisa assim, ela desenvolveu a crise epilética. E ela estava tomando vários medicamentos, e esses medicamentos estavam causando, assim, até piora no quadro geral. Sabe, Ademar, que muitas vezes a pessoa tem um desmaio, assim, principalmente quando criança, e o médico diagnostica como epilepsia, e, de fato, a pessoa não tem nada de epilepsia. Faz, assim, dá medicamentos, e a pessoa toma anos e anos para o mal que não tem. Quer dizer, o medicamento, eu sempre falei isso, pode fazer um efeito bom, mas o efeito maléfico é em 3, 4 vezes proporcional ao efeito bom que pode fazer na pessoa. Quem mais quer falar? A Selma. É, eu estava, inclusive, pensando, então, se conseguisse ter esse trabalho de conscientização com a maior parte da população, inclusive com crianças, né? Se já pudesse ser feito desde criança e evitar tanto transtorno na vida das pessoas, né? Porque essa questão de epilepsia, eu também estou lembrando, porque eu tinha um cliente que tinha crises desde criança. E quando ele era adulto, a coisa só passou a acontecer quando ele ia rezar, ou ia ajudar alguém a fazer alguma coisa, ou ia fazer algum trabalho na casa dele. Então é muito interessante isso, né? Que a pessoa se nega tanto ao bem, à alegria. E esses livros que nós temos, né? Qual o livro que recomendaria para a pessoa conhecer? Olha, doutor Kepp, eu sempre recomendo para a pessoa começar a ler A Origem das Enfermidades. Eu acho um livro fantástico, porque é muito prático e trata muito dessas questões das raízes dos problemas que o ser humano tem, né? Toda a primeira parte dedicada à questão da inveja. E é um livro altamente terapêutico, que só a leitura dele a pessoa já vai perceber tanto sobre as raízes dos problemas dela, vai se identificar tanto que já vai provavelmente curar de um monte de problemas se ela não for muito resistente. Agora tem esse novo livro, né? De olho na saúde, da Cláudia, que pode ter também um grande auxílio. Esse livro, Dr. Kepp, é muito light, é leve, assim, é bem para iniciantes, uma ideia geral da sua filosofia de vida, alguns apanhados, né? Como eu disse, é uma coletânea dos artigos que eu escrevi para um periódico no Rio de Janeiro durante algum tempo. Então agora, qualquer pessoa pode ler. Agora vamos ver um minuto com a Luciara, professora de francês. Então, quer falar em francês? Eh bien, si vous voulez, oui. Bonjour. Bom, um livro também muito bacana, porque eu estou lendo de novo agora, é esse da vontade, que o senhor fala, a libertação da vontade, a libertação do livre-arbítrio. Por quê? O senhor fala assim, a vontade é inimiga do intelecto, podendo-se afirmar que quanto mais inteligência, menos querer. Então, a doutora Cláudia falou que a consciência é o melhor instrumento de cura, né? Então, se a pessoa é super voluntariosa, ela usa a vontade dela para tudo, e vai, e não dá certo, a situação não dá, e ela usa a vontade, quer, porque quer, e aí fica doente, e aí muita coisa por causa dessa vontade que a pessoa quer levar. Afio. E a sueca, Helena Melander, lá na Suécia, o pessoal vai muito atrás das próprias vontades ou não? Oh, muito. É por isso que eu vou querer traduzir esse livro da doutora Cláudia logo, para eles lerem também como, por que que eles ficam doentes lá, né? Mas, inclusive, estou com outro livro novo aqui, que é aqui do Brasil mesmo, não do senhor, mas é uma equipe da USP, de farmacêutas lá da USP, que escreveram esse livro. E na introdução tem uma citação aqui do senhor, justamente desse livro que a Selma comentou. O senhor escreve aqui, nessa primeira página do livro da USP, na atitude de negação, omissão e de deturpação ao bem, o ser humano assume uma conduta contrária à verdadeira realidade da existência, o que caracteriza a visão invertida, vendo as coisas externas maravilhosas e as internas doentias. Acho que foi justamente isso que o senhor falou hoje no programa. Então, para maiores informações sobre palestras, os livros da psicanálise integral, atendimento psicanalítico, liguem para a CITA, 11-3032-3616. Até a próxima semana.